Aí, DJ Alisson, solta som. Com toda essa barba aqui, né, preto? Oi! Bora, primo Choque! Bora, preto de São Miguel! Bora, Del! Bora seguindo, pai! Segue o líder! Bora, tio Del! Juninho Pop! Live! Live! O nego do pop, o nego mais charmoso do pop. Alô, xerife, chega aí. O DJ premiado Top Marketing do Brasil. Viajando, curtindo e dançando. Quero essa noite te encontrar. Ellison, o Alexandre, filho do Alex do Sambódromo, tá aqui com a gente, mano. Tá juntinho com a gente. Galera chegando de Belém, hein? Advogado Vitor, mano. Olha a camisa dele, Ellison, ali, ó. Bora, Vitor. Nunca foi na festa do Mengove, não. Se liga na viagem, na batida desse som. Quem comanda a galera é o novo Pote Som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar, detonando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar, com o novo Pote Som que é mania não parar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar, DJ Jango no comando, só as balas vão tocar. Essa é pra ti, mais alta! Fim de semana a barra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da som, show de iluminação. Iluminação. Oh, Campbell, Campbell. You begin present song. Oh, Campbell, Campbell, Campbell. You begin present song. Oh, Campbell, Campbell, Campbell. You begin present song. Oh, Campbell, Campbell, Campbell. Bicho, o caldeirão tá fervendo, mano. Manda DJ Ellison, Andinho, Tom, Juninho. Perdendo, acho que uma caloria legal aqui hoje, né, Ellison? Da mesma forma, a gente vai ganhando, tomando aquela cervejinha estupidamente gelada. E a galera dançando! Pra um DJ de aparelhagem não tem nada mais gratificante do que ver um casal dançando na festa. Bonito, viu? Isso não são versos tristes, são garranchos de palavras de um coração cansado de sonhar. DJ Alisson! Instante acabo tudo. Primote! Cada um foi... Pega a primeira dama e arrebenta, primo! As lágrimas que tem mão enrolar. É o pop, eu te avisei, primo! Eu me entrego em delírios de querer. Alô, Limo! O sorriso bate na ponta da areia! Te esquecer! Meu chapéu pra você, Limo! A saudade aperta o peito. É o poro, é? Dos danadinhos! Poro, né, meu irmão? Pode crer! Ai, meu Deus, eu dava tudo pra você compreender que nada. Mas ele é danado, vou te apresentar uma danada daqui a pouco. Olha aqui, ó. Tecno Show e ponto final. Mas o Vanderlei da Barraca Jumu no arré do pé, mano. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você... Vanderlei também tem uma história bacana aqui com o pop. Que ele é do tempo. Atenção, me reapro... Do Festa Pop da Rádio Raul FM. Ah. Meus sonhos sem que... Ei, Renan, me vejo é tu mesmo, ser. É? Ah, desgraçado! Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei me entregar. Bruninha! Pra valer. Tamara! Você não entende. Daiane! E às vezes... E o Michel! Porta tão perto. E o Pezão! Do sinal, você... circulando no meio da galera, mas de repente você não encontra os meninos na saída, ali do lado da portaria de saída, do portão de emergência. Tem o House Mix, lá tem o Jefferson Pop, ele tá atendendo você com os CDs ao vivo de hoje. O CD Filé, o seu abraço e com as melhores do Ellison, do Juninho, Tô e Nandinho. Escute o som do TNT assim bater de longe, de longe, de longe, de longe. excessivo, né, mano? Fiquei sem chão. Pude evitar, tirou meu ar. Fiquei sem chão. Bora, baixinho! Nesse aqui tem som de do bodinho. Tá no paradinho. E ele tá de volta. Pressiona pro mal, som desse putinho. Tá no paradinho. Pera de ladinho. Pressiona pro mal, som desse putinho. Tá no paradinho. Pera de ladinho. Pressiona pro mal, som desse putinho. Tá no paradinho. Pera de ladinho. Bora no talentino! Bora no talentino, vai! Vai! Guarda-chuva na mão, fumando no peito. Guarda-chuva na mão. Bora, DJ Ellison, sacode. Esquentou, vai. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Escutei um grito aqui na retaguarda que ficou até bacana com a música. Chora, corre. Semana é tradição. Vou pra night pra curtir um som. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. No caqueado, vem no caqueado, vem. Vem no caqueado, vem, vem no caqueado. Só do batidão! DJ Lohan que tá tocando! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma... Que não morre sempre aparece, né? Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Um abraço, rainhas, também com a gente! Elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem-se embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Bora, Pam, bota pra cima, Pam. Com força macho. Vem aí o aniversário da rainha. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Não para. É me sentindo. Diferente, né, Elison? Leva todas na festa, mas não repara comigo. Brinca com os seus amigos, parece fingir não me. Eu quero aquele de marcante, Jefferson. Que quando um Deus tá na frente, quem sabe não vê a gente. Nossa alma pra se entender, mas só que você não olha. Parece até que é certo, não vê tudo que eu quero. Hoje é que eu tô com você. Tem que tocar essa no ponte, japonês. Porra, senão o Mega Pack vai puxar tua orelha, mano. Porra, só tremidinha, mano. O japonês é marcante. Tremidinha com a Maiara Barreto. nossa joinha, da nossa parceira Rebeca Lindsay. Sucesso essa música, viu, meu irmão? Aí, Rebeca, canta pra gente! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se for. Música de letra, viu? Bem gostosa. Essa é do pezão, é? E vou ver você chorar me pedindo perdão. E pode! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais. Carioca e a Bia! Alô, Bia! Alô, Carioca! O Diogo acabou de me perder. Tormenta mais alta! A mais alta tormenta! E o Filipinho dos caras de pau, Zida da Pedreira, Bebezinho Pop, o Barros e a nossa gerência, Lo Safo. O Gaguinho. Dos planos que a gente fez, eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora eu vim dizer. Isso é muito de 50, viu, Edmilson? Que tu tá. Você me lembra agora o que eu faço com o seu amor. Garadinho, você e a primeira dama. Não me deixe aqui sem o seu amor, por favor. Fica, me perdoa, amor. Se um dia eu errei, eu quero ir com você. Então fica. O Dadinho Massal, o Alisson quase chorar dos metralhas. Bora, pezão, bora, pezão, bora, pezão, bora, pezão. No camarote tem muito chope, no camarote tem muito chope, no camarote tem muito chope. E que comanda? É o pezão do pop. É o pezão do pop. Xerife. Tom Mix e Nandinho, Edson e Juninho, olha só que chegou pra curtir aqui no Ninho. Esse sim é da família, o camarote já está no clima. Ele é pop de coração, ninguém não pode com pensão. Ele é pop de coração, tem que tirar o chapéu com pensão. No Rio de Janeiro ele foi com os maninhos, em Macapá ele fez o agito, no Interlã foi só curtição. Pezão do pop é live, meu irmão. Ele vai sexta-feira em Garapé-Mirim. Cametá também ele vai com a gente. Alisson, bora, mano. Bora, bora, DJ Alisson. Vai, vai, vai. Ele vai em todo lugar atrás do pop. Não tem jeito, se pesando, anda. Tudo tão lindo, até recordar. Mas um dia se passa e a solidão me sufoca. salve que criou aquele mosaico lá do Mangueirão. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Desde que o nosso amor nunca aconteceu. Bora, Ramon, bora pra cima, maninho. É TJ, garoto. Não se nega pra você. Vai negar o nosso amor. Essa música e foi ali no Murubas. Eu tenho o CD dessa música lançando lá no Muru. Rapaz, e olha o que ele fez, ó. Daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Oh, can you go? É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Obrigado, Fabrício. Caboclo. Thiago do Comercial do Papão. Alô, Thiago. Alô, Michel, sua primeira dama. Toda a galera do Pantano. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí? E aí? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Eu posso falar pra você? Diz aí. Bora curtir o pop! Se você quer, eu também tô querendo você. águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Pois e faz a garra do águia, e faz a garra do águia, e faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Deu o águia voou, voou, o águia voou, voou, deixa voar, deixa voar. As novinhas ficam loucas quando o águia dá-lhe a picada. Olha o Pezão subindo no palco, jogando CD no ninho do águia. Vai, Pezão! Toma, bicada, toma, bicada, toma. Quem vai jogar é o Mortadela, é ele mesmo, é? Bora, Mortadela. É uma dificuldade pra subir no palco. Já pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Eu sou mais o Zeca da Joia. Com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Ei, bandido. Ele joga, ele dança. Nas garras do águia. Bora, Mortadela. Pensa, bebe de montão, arreia muitos pau de espalhinho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando, minha águia dá o grito. Isso, joga, mas joga com vontade, pô. Toma, bicada, toma, toma, toma. Morto. Toma, bicada, toma, bicada, toma, toma, toma, toma. É, DJ Jefferson, pop muda, mano. MC Dourado na voz, é nóis, moro? As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Toma, bicada, toma, bicada, toma, toma, toma, toma, toma, bicada, toma, bicada, toma. Porra, esqueceram o Leonardo Oliveira, meu irmão. Égua, tu é doido, não pode esquecer o cara, meu. Ele tá afim de voltar curtindo o CD do pop, já é, pessoal? Manda, vai, yo. Vai. Carioca, onde é a resenha daqui? Beira na praia. Filipinha, é teu aniversário, mano. Porra, paga uma. Ele paga vários baldes, o brinde é uma esquerda. Paga um cara, Gera. Cama pra te dar o meu amor. Eu te jogar na rede pra te dar o meu calor. Eu te deito no chão, te dou tanta pressão. Você vai dar distância. É uma dupla bacana, o Gera e o Mortadela. DJ Ricardo do Ciclope. Lá de breve, está com a gente, Alisson. Vem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja. Alô, xerife. Quando der, vem aqui, só quando der. Vamos fazer amor. Quando a cama lhe liberar lá, vem aqui, por favor. Live. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso, não. Por que é tão difícil assim? Me diz. Não dá. Lucas. Ela é minha melhor amiga. É isso. aquele amor que deixou você inesquecível, né? Pois é. Lembra desse amor agora? Essa música tem tudo a ver com aquela paixão que você teve e que hoje tá no céu. Me abrace forte, não diga que eu fui. De joelhos peço, fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar. Obrigado, Pan. Obrigado a todas as rainhas. Vem aí, aniversário da rainha, né, Pan? Prepara tudo que a gente vai fazer uma festa, mano! Dali, Pan, dali, rainha! Abre coração. Falou, né, Marias? Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração. E os filhos do arrepiado. É sua vida, meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói, as flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico, volta o filme, me deixa sonhar. Vou sonhar, vou sonhar até a gente acontecer. Vou sonhar, vou sonhar. Porra, bicho! Vou sonhar. Saudade do saudoso Felipe. E o cara faz uma reflexão bacana, né, meu irmão? E no peito? Guardo no peito tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. E aí, Nino? Eu levo a vida assim. É noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração. Ela e eu. E eu sempre com ela. Eu e ela. É cinco? Eu e ela. Eu e ela. É doido, lindo. Eu e ela. Meu rubi. Ellison, DJ Ellison. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. De mim, só chega aqui rápido, mano. Chega aqui, sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Um sonho bom. Você surgiu em minha frente como um gigante que fala. Nunca te esqueço. É assim, Alisson. Live. Marcantes, é! Só pra te amar. Só! Só pra te amar. Aqui, Mosqueiro! Curtindo Super Pop. Só! Só pra te amar. Só! Só pra te amar. No Fuxico! E a Daiane! Lulu! Mirela, as meninas estão com pressão, dá-lhe pressão! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Bora de mim, eu sou! O Premier tá aqui com a gente a bordo do Águia de Fogo. DJ, garoto jovem de um futuro promissor muito grande. Obrigado, DJ Léo. Limo, o Léo tá aqui comigo, mano. E com o DJ Ellison também. Ele não tem jeito, Lino. Ele pode postar o que ele quiser. O Lino é o Lino. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Léo tá na aí, Felipe, agora, papai. Sai nada daí, né? Banda Amazonas. Quem lembra, vai! Hoje acordei, meu grande amor, o pensamento em você. São tantas horas que não passam pra eu poder te ver. Vou pra escola e pensei uma saída, já não estudo nada pensando em você. Júlio da Gnave, ali, ó. Mas não passo as horas. E aí, Felipe Show? Tempo não quer mais passar. Me leva a pensar. Começa a apertar. E a Hanna também. Não quer mais passar. Me leva a pensar. Começa a apertar o meu coração. Tic-tac parou. Quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora? Tô obrigado, viu? Que vou esperar. O relógio vou quebrar. E o tempo não vai passar pra gente se amar. Tic-tac parou. Quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora? Tic-tac. Juninho, tô em Nandinho. Obrigado a todas as meninas do Pantanal. Daiane, Bruna, Mirela, Lulu. Obrigado, meninas. Vocês estão no pop. Aí outros 500, né, papai? Porque chorei. Agora, e a Kelly? Eu te peço, Kelly, volte pra mim, volte pra mim. Te peço, Kelly, volte pra mim, volte pra mim. Manda Pense. Manda Pense. Uma pancada de sucesso.

O coração dele já derretia pelo pop. Agora apertou valendo, hein, Vitor? Porque o destino mudou nossa felicidade. Viaja, viaja, viaja, viaja, vai! O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? Grava aí, Jeff! Sem você na minha vida. Só nessa época aqui. Vem e diz pra mim. Igual a mansão do forró mesmo. Até as brigas começava esse horário. É, meu irmão. Tu é doido? Eu sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei. Não, pessoal. Não abandona o barco, mano. Todos os meus pensamentos são seus. O que eu vou fazer? Não quer passar. Pois ele reclama. Entre o peito e confundir. Pois sem você, não sou ninguém. Vamos, senhor! Não tinha fome, que jogo sai quarta-feira. Amor, não dá mais pra viver. Dale, DJ Ellison! Tirar o feitiço. Tu é doido, meu? Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. E o sininho do arrepiado. Eu te amo. Um abraço, mano. Me perdoa. Bora, Jefferson Bob! Perdoa, perdoa. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Alô, primote de Mosqueiro! Me perdoa, me perdoa. Bora, mano! Pra outra mulher, desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. Agora do caquinhado, vai! Me perdoa. Aqui, um abraço do Ellison. tirar o chapéu, viu, pai? E a Jalisson! Mega Pack. Esse é o aniversário mais top da sua vida, mano. E Mosqueiro, e tem que ser no pop. O nosso amor é lindo e pra sempre vai durar. E aí, Andréia? Estão dizendo aqui que você é de lá. Não, não, você é do pop. Eu sou da galera do rock. É o pezão que tá falando. Super pop, amor. Magia de fogo, eu faço um S. Meu coração é GT. Advogado Vitor! Vamos curtir! Japonês! Amor, de fogo. É aniversário do Mega Pack! Banda AR15! Disparando o sucesso! Tá voltando o Garrincha! O Marcelo! A família é grande, né, mano? Não vivo sem o seu amor. Ao seu lado tão feliz estou. Amor, quando te vejo, desperta um desejo. E quando escuto a sua voz. Pesando o pop. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar. É aquela base que elas gostam, maninho. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Nosso parceiro, nosso amigo, nosso irmão, amigo pezão do pop, vem sempre com a gente, sempre que pode. Tira um pouquinho do seu tempo aí de trabalho, claro, ninguém é de ferro. E ele sempre tá aqui com a gente, do nosso agil. E aí, pezão do pop! Oi! É o seguinte, um abraço, amiga Andréia e tal. Olha aí o seguinte, Andréia. A tua playagem, sabe quem é? É o pop, meu irmão. É o pop, é o pop. Sabe que é nós o pop, ó. Olha, olha, vou te falar a verdade pra ti, tem um cara que dá uma volantia aqui, que é o pezão, viu? Aê! Obrigada, viu? Tá rolando um sentimento, hein, pezão? É um sentimento real mesmo, seguinte, olha. Vai tocar uma pra ela ou não vai, pezão, agora? Pode tocar? Pode tocar, vou tocar, vou tocar pra ela, pra ela, pra ela. Essa é a guerra de amor. Aprender a mentir no coração. Guerra de amor, vocês sabem de que é, né? Esconder essa paixão. Quando me paro olhando e digo encontro um outro alguém. Me protejo, então limito que também já tem outra pessoa. O que vai acontecer? Vai me perder e você. Medo, guerra de amor. Você